Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres. O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008. A história de Rachmaninoff, Sergei Rachmaninoff, é a história de um deprimido e, se quiserem, é a história de um deprimido e de um reacionário. Porém, é a história de um deprimido capaz de compor a música sublime, a música que inclusive o tirou da depressão, e de um reacionário capaz de ser genial. Digo reacionário apenas para usar um termo político, inteiramente injusto no que se refere a compositores, apenas porque Rachmaninoff foi um romântico tardio em pleno século XX, embora ele seja do século XIX, pois nascera em 1873. Porém, o seu modo de compor, peculiar, solitário, é um modo de compor romântico. Ele é quase da mesma idade, por exemplo, de Igor Stravinsky, entre dois há um abismo. Ele é quase da mesma idade de Debussy e pertinho de Ravel, que nasceu em 1875, e entre eles há também abismos. Criticado por ser um músico do século XIX no século XX, por ser para alguns um homem de soluções fáceis, nada obstante é um músico de altíssima qualidade, de grande sensibilidade e de uma capacidade envolvente na sua música que arrebata as plateias até hoje, por mais que leve os críticos ao desespero. E não há muita importância em levar os críticos ao desespero. Melhor mesmo é que se arrebatem as plateias. Esse prelúdio que estamos a ouvir é um prelúdio dos começos de sua carreira, um prelúdio soturno. Alguém já disse que ele parece um morto enterrado vivo, ou um vivo enterrado como morto a se revolver no caixão. Tal a ideia forte que tem. Esse prelúdio, Opus 3, número 2, é um belo exemplo de como ele começou a sua carreira e foi também a música que o lançou. Vamos ouvi-lo. Thank you. Ouvimos o prelúdio em Dó sustenido menor, opus 3, número 2, de Rachmaninoff, na interpretação do pianista Rafael Orozco. Ao ouvir a linda melodia do seu vocalize, opus 34, número 14, transcrito aqui para piano, ficamos a pensar em como se formaram na sensibilidade de um menino com temperamento artístico como Rachmaninoff os padrões decorrentes de uma infância marcada por fatos muito fortes. Ele possuía um pai severo que desejava vê-lo na carreira musical, e, de certa maneira, o inicia na música aos 4 anos. Ao lado disso, tinha uma vida feliz e solta, numa sólida propriedade rural, família constituída, tutores, professores, avós vivos, todos artistas. Mas aos 9 anos tem a vida subitamente abalada, quando o pai, arruinado nos negócios, tem que vender a fazenda e mudar-se para São Petersburgo. Que impressões terão permanecido na memória emotiva de Sergei Vasilievich Rachmaninoff na viagem de abandono de sua casa de campo? Que sustos, que medos, a insegurança econômica. Ele não era filho único, e sim o terceiro de 6 irmãos. Como terá vivenciado pouco depois o mistério da morte, ao deparar-se com a morte de sua irmã Helena em 1886, quando ele tinha 13 anos? Helena era muito amiga dele, era mais velha um pouco e era quem, com a sua voz de adolescente, uma voz bonita, encantava o irmão menor, que já era iniciado no piano, ao cantar a triste melodia de Apenas um Coração Solitário, de Tchaikovsky. Era também a mesma Helena que o acompanhava nos passeios e no conhecimento da cidade de São Petersburgo, então a estupefaciente cidade imperial da Rússia dos Czares. Tudo isso teria ficado na sensibilidade do menino e do compositor dos anos posteriores. Esse triste vocalize opus 34, número 14, que ouviremos em seguida, na interpretação do pianista Zoltán Kocsis, que fez também a transcrição para piano, é um exemplo disso. Thank you. Ouvimos o Vocalize Opus 34, número 14, de Rachmaninoff, em transcrição de Zoltán Kocsis. Zoltán Kocsis foi também o pianista que a interpretou. Ao ouvir esse prelúdio, também conhecidíssimo, de Rachmaninoff, o Opus 23, número 5, a gente pensa nas melodias que ficaram perdidas, talvez, na sua memória e presentes no seu posterior romantismo tardio, nada obstante genial. Ali devem estar as impressões dessa infância marcante, contrastante também, da qual ou na qual ainda se pode anotar alguns dados, e que ele nasceu a 2 de abril de 1873, de uma família rica descendente do Grão-Ducado da Moscóvia. Mas era uma família musical. Seu bisavô era um destacado violinista e a bisavó uma cantora. O pai, Vassili, era um homem em contradição, em estado puro, digamos assim. Ele era pianista amador e arrebatado, mas era militar de carreira. Era impulsivo, porém mau negociante. Ao deixar a vida militar, arruinou-se, como vimos, e a família, do ponto de vista material e afetiva, pois, pouco depois da falência, ele separou-se da mulher, Lubov Butakova, ou Butakova. Essa senhora Butakova foi uma mulher formidável. Abandonada pelo marido, falido, perdendo o que tinha, transformou-se na clássica mãe brava, severa, lutadora, criou os filhos, viu a morte de Helena, percebeu o talento do menino Sergei e fê-lo estudar piano com uma jovem formada pelo Conservatório de São Petersburgo, Anna Onarkaya. Tinha então Sergei Rachmaninoff 5 anos e era um menino retraído e solitário. Tudo isso presente na sua música. Ouçamos no prelúdio, Opus 23, número 5, em Sol menor. O pianista é Rafael Orozco. Thank you. Ouvimos o prelúdio em Sol Menor, opus 23, número 5, de Rachmaninoff, na interpretação do pianista Rafael Orozco. Você está com Música Erudita e Seus Mestres. Voltamos com Música Erudita e Seus Mestres. Muita coisa acontece na infância triste e retraída de Rachmaninoff. O pai que o abandonou, como vimos, a mãe operosa, trabalhadora, a sua união com a irmã Helena, que morreu, e com a avó materna, a senhora Butakova. Essa avó materna foi muito importante na formação de Rachmaninoff. Ela possuía uma fazenda e um aconchego que sempre foram anelados pelo menino quieto, sensível, carente e solitário. Ela era uma mulher religiosa e Sergei, seu acompanhante nas missas. Alguns anos depois, ele comporia também música sacra. A música sacra de Rachmaninoff não é muito conhecida. Ele ia com a avó a várias igrejas, principalmente as que possuíam ofícios com coros e músicos. O encantamento do menino pela arte dos sons encadeados de modo harmônico dava-se também através da sensação de paz e serenidade ao vivenciar ao lado da proteção avoenga o mistério da religiosidade, da música e, para ele, dos sinos das igrejas. No mais, amava a natureza, as brincadeiras normais da idade, gostava de ficar só, passear pelos bosques, devanear, mergulhado em suas fantasias. Menino assim especial, assim sensível, dificilmente gostaria do estudo tradicional. Deixa então a escola e, por volta dos 14 anos, é enviado pela mãe a Moscou para aprofundar e tornar sérios seus estudos de piano. A partir daí, toda uma vida musical vai se constituir. Mas interrompamos para ficar com aquela que é a sua obra mais conhecida, mais atacada e mais amada. O famoso Concerto para Piano número 2, um concerto opus 18, e que foi o concerto que o tirou da depressão, como ainda teremos oportunidade de ver, ouvir e saber. Mas ouçamos na íntegra o concerto número 2, nos seus três movimentos: o moderato, o adagio sostenuto e o allegro scherzando. A interpretação é da Royal Philharmonic Orchestra, da Inglaterra, sob a direção de Edo de Waart, e o pianista é Rafael Orozco. Thank you.